Atlântida. São 18h e hoje a gente prometeu que começaria o programa às 18h e estamos cumprindo aqui junto à nossa audiência, a nossa promessa. 18h começamos o Pretinho Básico com Sicredi, gente que coopera, cresce, Telefonia Big e Damiller, a moda está nas ruas. Como vão, amiguinhos? Ó, querido! Alguma coisa mudou na vida dos amiguinhos das 14h pra cá? Só melhorou. A conta bancária. Diminuiu. Ficou muito. Óbvio. Consideravelmente. Que dia hoje do mês? Dia 3? Tá começando a hora de pagar as contas. Os caras já estão batendo na cara. Eu tenho conta dia 1º, dia 5 e dia 10. Eu tenho conta. É. E aí o resto tudo em débito automático. Tá pelo dia 20, cai mais uma, 25 que outros. Beleza, né, cara? Um dos sonhos, uma das resoluções de fim de ano pra mim, assim, aquela seria... Aquela que só vai cumprir até o final de janeiro, é, né? É, chegar no fim do mês ainda com uma graninha do salário. Tiras! Adoraria. Essa é a minha resolução do ano de 2016. Tu e o Ike Batista? Vamos ver, vamos. O Ike Batista deu uma entrevista pro Fantástico, não sei se vocês viram, onde ele diz que em 2016, 2015, ali, ele vai ser o homem mais rico do mundo. É mesmo, massa, cara. Isso é massa. Demais, né, cara? Ser o homem mais rico agora, do mundo. Agora, tu imagina é massa. A Sônia Bride... Tua conterrânea de Floripa, a querida Sônia Bride, ela é catarinense, né? Ela tava entrevistando o Ike Batista e tu imagina que a mulher treme na frente de um homem poderoso. Tu imagina aquela mulher, cara, o que não tava, o turbilhão de coisas que não passava na cabeça dela enquanto ela olhava aquele cara rico, milionário, interessante de uma certa forma, agradável, de aparência. É difícil ser desagradável com um belo sorriso, um belo cabelo, uma bela pele, até porque ele disse que já fez plásticas e tal. Show, é isso aí. Agora, e pobre daquela mulher na vida daquele homem. Eu queria ter pobre daquela mulher. No comparativo. Pobre de qualquer um, Qualquer um é pobre. Agora, eu menos queria, a Luma. Eu queria, né, ter a grana do Ike Batista de novo. Como de novo? É que eu já quis. Ah, tu já quis. Tá certo. Cagezinho tá na mesa. E aí, tudo Marcos certo? Marcos Pinjas tranquilo. Também. O Geiso já tá aí. Sim. Como é que tava as férias lá em Mariluz, Geiso? Tá virado, mano. Que beleza, o Geiso. Encontrou o Pi lá. Economizou o ano inteiro. Voltou a voz lá. E foi pra Mariluz. Tá Marilá. Encontrou o Mr. Faltou luz lá também? Sim, Mari sem luz. Geiso sem luz. Vocês estão do bar da Dona Rose aí, tá atendendo no planeta, é verdade? Vai rolar, vamos fazer o bar da Dona Rose no seu planeta agora. Atlântida. Falou com quem? Fazer um negocinho aí. Não, já tô acertando. Mas com o cara. Responde o que a gente perguntou. Encontrou o Mr. P lá, cara? Não encontrei. Não. É que ele é imperativo, ele não responde, ele não consegue. Tô feliz, nada. Que legal, que beleza. Vai ter no planeta Rio Grande do Sul. Certo. O bar da Dona Rose, porque o bar da Dona Rose fica na Sertório. E nós estaremos fazendo o quê? Só fritura. Só fritura. Sim, nós estaremos retirando momentaneamente da Dona Rose da Sertório. Lá vai ficar só o terreninho com a casa deles no fundo. Sim. E o bar nós vamos levar lá para dentro do planeta Atlântida, sim, do ladinho do palco Pretinho Convida. Que beleza. As conservas. Que vai ser meio que o... Pode levar o que quiser. A Dona Rose vai poder levar o que quiser. Vai ter o ponto só gaúcho no planeta? Daí a gente pode negociar pro ano que vem, Almir. Ano que vem a gente vende um espaço pro pôr do sol gaúcho. Mas não era o Oliveira? É, porque o Oliveira pode ir também. Ele já se dispôs. Mas esse ano é o bar da Dona Rose. Bar da Dona Rose, que inclusive nós vamos sugerir aos nossos queridos planetários que utilizem o bar da Dona Rose como ponto de encontro dentro do planeta. Me perdi meu celular lá no bar da Dona Rosa. E o Geis vai estar lá atendendo, óbvio. Obviamente, o Geis vai estar trabalhando no bar da mãe dele, óbvio. Claro. Tá todo mundo convidado pra ir lá, né, meu? Tudo na tua conta, Geis? Vai ganhar dinheiro, hein? Vai ficar rico! É, beleza. Vamos então. Ô, Maurício Amaral tá aí também, né? Tô aqui também. Beleza. Alexandre Fetter is in the house. Vamos aqui com os destaques da tarde de hoje do Clique RBS. Motoristas que se deslocam do Rio Grande do Sul para Santa Catarina enfrentam aproximadamente 20 quilômetros de BR-101 parada. Meu Deus! O problema ocorre, obviamente, onde, Geis? Onde é que ocorre o problema? Na parte que tá duplicada ou na parte que ainda não tá duplicada, Geis? Duplicada, óbvio, tem mais carro na duplicada. Quanto mais carro, mais... Claro, tem duas vezes mais carro. Cara, o problema ocorre no trecho que não tá duplicado, Geis. Nada tá errado. Porque ali passa um carro por vez. É um onde grosso, tá duplicado, passam dois. Sim, mas aí é igual, meu. Se não, não é. Duplicado passa dois, um não duplicado passa um. Por que que lota um e não lota dois? Que lógica é essa? Boa lógica. É a mesma lógica. Que lógica. Três gatos comem três ratos em três minutos. Quantos minutos levam seis ratos pra comer três gatos? Quanto? A pergunta é pra ti? É pra ti, gente. Que cara de meio. Pau. Olha pra mim, desculpa. Meio, velho. Que meio, tá louco. Meio gato? Três minutos igual, né, cara? Tá bom, mas a questão não era essa. O jeito fica me olhando. A questão não era essa. As rodovias federais de Santa Catarina registraram menos mortes, porém mais acidentes durante festas de fim de ano. Saldo da operação fim de ano foi divulgado hoje. Este ano foram 1.243 acidentes e 32 mortes. No ano passado foram menos acidentes, 1.155. Este ano, 1.243. Mais mortes. E no ano passado, 36 mortes. E neste ano, 32 mortes. Olha, vamos falar a verdade. 36 para 32 não é. Não dá para dizer assim, diminuiu. É. Fizemos uma ação de sucesso e diminuiu. 36 para 32 é a mesma coisa. Tem a questão sorte também, né? É a mesma coisa. Morreu a mesma quantidade. As pessoas tiveram sorte esse ano, ano passado. Fizeram as mesmas coisas, tava perigoso igual. Cada vez mais. Todo mundo doido. Cada vez mais perigoso, mas a ideia é que com o tempo as pessoas absorvam a ideia do trânsito, né, defensivo, do trânsito humanitário, do trânsito benevolente, onde o cara não tem que competir com o outro. Tipo, eu só vejo os carros crescendo. Eu tenho meu Clio já há 5 anos, só vejo os carros crescendo na minha frente. Antes era um Saveiro, assim, um Paraty. Aí depois, depois elas foram crescendo, de uma hora pra outra, elas começaram a ficar gigantes, os carros. Como assim? Botaram um inflável, as caminhonetes, assim. Aí ficaram S20 lá, F12, sei lá. Começaram a crescer. D20. As D20. Aí ficaram crescendo os carros na minha frente. Era uma Saveiro, uma Pampa, daí virou uma S20. Dali a pouco, agora todos os carros são gigantes, cara. Eu não enxergo mais na minha frente. Os bichos são altos. Esses dias eu fiz assim sinal pro cara baixar a luz. E aí o cara levantou, ele tava com a luz alta. Só que a luz pega bem no meu espelho, né? Carro baixo, ele né? Ele tava com a luz alta já. Ele tava com a luz baixa. Ah, e aí tava com a luz baixa. Só que ele tava pegando no meu espelho. Eu pensei que ele tivesse... Isso é o mais engraçado. E fiz assim com a mão pra ele baixar a luz. Pois é. Do SUV, do SUV. Isso é o mais engraçado. Que a luz veio bem no espelho ali da gente. Nós temos carro velho. Temos carro antigo. Eu tô há 5 anos... Não é só carro velho que é mais baixo que SUV, pô. Há 5 anos eu vejo os carros crescendo ao meu redor. E o meu continua o mesmo tamanho. E aí ele mete uma luz. Daí a gente às vezes, olha, tem luz alta. Aí o cara, pum, mete a luz alta pra mostrar. Pra te mostrar que ele tá com a luz baixa. Aqui que é luz alta, mané. Não, mas esse é o teu pensamento. Porra, o cara bota a luz alta pra te mostrar. Não, não, ó, parceiro, essa aqui é a luz alta. O cara bota a luz alta, é o refletor do Olímpico, acende dentro do teu carro. Assim. Já fica 2 horas sem enxergar. Mas não é o meu pensamento, é que o carro, esses aí, já tem cara de malvado. Eles já estão com a arma malvada. Então, é isso aqui que é luz alta, malandro. E vai pro lado. Eu já vou pro lado ali, beleza. Não, não, cara, Todo ser humano que está dentro de um automóvel, seja ele SUV, picape, hatch, sedã, é um ser humano. O cara é um ser humano e se torna um arrogante, se torna um prepotente. É que o desenho ali, em algum momento o cara se torna isso, cara. A Kombi nunca gritou comigo. A Kombi tem aqueles olhinhos dela. Tudo bem, olhinho bem aberto. Tu vê faces, né? Da série I See Faces. Caras nos carros. Ele fica ali com os olhinhos dele. Ei, beleza, vamos passear. Eu também vejo, hein? Tu vê também, Paulzinho? Eu olho o carro e ó. Esse dia veio um Murano atrás de mim. O Murano, ele não precisa ter nem luz ligada. Ele já é malvado por natureza. A 20 metros, o Murano já tá dizendo... É um bulldog, né? Sai da frente. É complicado mesmo, cara. É dureza, eu só vejo. Não, vai melhorar o trânsito. Tem que melhorar que as pessoas... Eu boto fé que as pessoas melhorem, entendeu? Isso aí. Eu penso que as pessoas podem melhorar e aí as pessoas vão dirigir seus carros e os seus carros não vão mais ter aquela cara de mal, entendeu? Eu acho que não. Eu tô vendo piorar. Tomara. Só vejo piorar. Não, acho que era de Aquarius vai fazer isso. Eu também acho, cara. Fim do ano que vem. Maravilhoso. Esse fim do mundo dos maias aí é uma mudança de era. Né? Isso aí. Muito bem, Amaral. Muito bem. Pela primeira vez com seriedade foi colocada esta questão aqui no programa. Muito bem, Amaral. Obrigado. Parabéns. Parabéns, Amaral. Maravilhoso. Queda de barreira bloqueia acesso a Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Você que tá saindo agora. Tudo de novo. Vou ter que saindo, tá saindo agora da sua casa para ir pro Rio de Janeiro passar um período ali. Enfim, fique ligado. Enchentes e deslizamentos causam transtornos e mortes no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Aí o governo federal libera uma verbinha, né? E aí o prefeito rouba, né? É. O prefeito perde, não investe, não. Roubou. E aí acontece não, tudo que aconteceu não só em Angra, não né? investem, como eles roubam. Isso. Aí os caras liberaram a verba pra reconstruir Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Aí os prefeitos roubaram o dinheiro. É notícia isso? Sim, roubaram, foram mesmo. Caçados é agora. É, mas pode ir tranquilo. Esse ano é um ano sim, um ano não. No ano passado teve, não teve? Teve. Então, ano esse ano retrasado, não, vai ter. Não foi? Em 2010, não, eu acho. Passado. Nova não, Friburgo. Eu acho que foi passado e retrasado. Angra foi Angra ou retrasado. Mais seguro ainda. Estatisticamente é mais seguro ainda. É, né, Almir? Claro, já foi 2 anos seguidos. É como avião anos. Caindo. Faz tempo que não cai nenhum avião. Ó, cuidado. Racionamento de água é reduzido em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Dá pra dizer que São Leopoldo, né? Suspensão do abastecimento de água vai passar de 8 para 5 horas diárias. Segundo a Defesa Civil, mais de 220 mil pessoas já são afetadas pela falta de chuva no Rio Grande do Sul. Que coisa, né, cara? Imagina que passa, essa chuvinha que deu aí diminuiu. Passar 5 horas sem água por dia é um transtorno, velho. Cara, tava passando 8. O meu avô, ele tá uns 5 anos sem água. Sim, mas tua avó não usava água, não fazia, não limpava mesmo, era né? Relaxada. Era relaxada, segundo o Vô Hugo, né? Mas o Vô Hugo, ele fecha lá na frente o registro pra ninguém usar água quando eu vou visitar sério? Ele. Não tem água, tu abre assim, vô, não tem água na torneira. Pera que eu vou abrir o registro. Aí vai lá pra frente, abre o registro. Quem gosta de economizar, tá mesmo. Tá certo. Tem alguma coisa no afinal velho. Afinal de contas, tu tem que prezar isso no teu avô, porque a herança vai pra ti, mas né? Não, devia ser o contrário. Quando a gente é mais jovem, a gente devia guardar mais, né? Pra aproveitar. Mas aí a gente não tem a experiência pra guardar. Aí os velhos são tudo acumulador. Já tem conhecimento. Experiência, estão pensando em ti. Teu avô tá pensando em ti. Pô, vou deixar isso aqui pro meu neto, pro meu bisneto, pra a minha bisneta. Da vida. É? Porque ele tá guardando pra mim que não penso nisso. Né? Exatamente. É isso aí. Obrigado, vô. Bom, que bonito. Agradece bonito a mim que te clareei a ideia, bonito, né, cara? Lobo marinho é encontrado debilitado, tadinho, na praia de Piçarras. Oh, o animal estava cansado e paradão ali numa calçada de uma casa em frente a uma. Paradão lá. Para aí, cara. Curtindo a praia, cara. Ali paradinho, vendo ali o mar, ali o sunset, né, Magrão? O lobão marinho. Nossa, olha. Mas que praia é essa? Piçarras. Onde fica? Santa Catarina, cara. Que isso? Vou passar o verão lá. O animal estaria no local trazido pela maré alta, pela maresia. Essa maresia aí, ela traz tudo. Pela maré alta, os bombeiros retiraram o lobo marinho do local e levaram ele até a Univale. Mas uma hora e meia depois estava lá novamente o lobo marinho. Os olhinhos vermelhos. Paradão olhando o mar. Às vezes olha o elefante, olha. Na brincadeira, o bicho segue lá na Univale, onde vai ser tratado pelos biólogos para que possa se recuperar e ser devolvido ao mar. É uma reabilitação, então. É uma rehab, exatamente. Está lá na rehab, o lobo marinho, que apareceu em Piçarras. Acho que na 0 hora de hoje tem uma foto também do lobo marinho, né? É verdade. Que posou pra foto, inclusive, olhou, fez olhinho. Mas ele tava no litoral gaúcho, eu acho, né? Isso, E esse tava bem, assim. Mas onde é que fica essa praia aí mesmo? Piçarras, em Santa Catarina. Che, mas aonde, mais ou menos? Piçarras? É que eu passo sempre na Ilha da Pintada ali. Certo. É outro astral, digamos que é outra vibe, assim. Tô a fim de dar uma variada mesmo ali pra Piçarras. Pô, Piçarras tem Bali High, cara. Opa! Aí dá pra curtir um Pra beijar muito, Galchão. Opa! Pra beijar um muito, brava, claro, opa, claro. Rola Piçarras lá no Bali High? Sim, sim, fica lá. 6h14, tá na hora, não dá mais pra segurar, girina! Pra todo dia! Eu tava com saudade! Do dia com Jirimu! Não é com Jirimu! Não é com Jirimu! É com o Cagê! Graças a Deus! E o Galo! O Galo voltou revigorado das férias, rapaz! Também me encontraram um pinto aí da última, hein, Galchão? Que pinto, cara? O Galchão veio com um pinto aí, um pinto que piava em vez do galo. O pinto tá lá pra fora, copai. O pinto! O pinto tá com o pai. Tá com o pai lá pra fora. 10h45, Suzana Werner vai com a filha à praia e exibe leve celulite. Tu viu as fotos? Vi. Vocês viram as fotos? A Suzana Werner é a... Do Júlio César. A ex do gordo. Aqui. Ah, é verdade, sim. Claro. Aqui perdeu a Copa, aqui entregou a Copa. Sim, entregou uma Copa. Isso, bom, enfim. Mas a... Gostou, KG? Que dureza. É que não, podemos... Não, mas é que estão ouvindo... Estão ouvindo lá? Pessoal, tô ouvindo. 11h23, Edson celular e faz compras em supermercado do Rio. Ah, o Edson é um cara bacana. É solteiro agora, tá solteiro, né? Solteiro, é. Ele comprou só um litro de leite, só, né? Só coisas... Não, mas tem os filhos, né? Cervejinha. Tem os filhos também, né? Comprou amendoinzinho. Será que ele botou crédito no celular? Crédito. 12h33, Quitéria Chagas passeia com um noivo italiano na orla do Rio. É muito chique. A Globelezas. Ela é Globelezas? Globelezas. Globeleza? É? Muito gostosa. No lugar da Valéria Valença? Sim, sim. Ah, é a nova tempo da Valéria Valença, rapaz. Vem comigo, meu. Nada. Muito obrigado, gente. 13h56, Fiuk curte dia de sol na praia. Ah, querido Fiuk. Ah, papuco, Fiuk. Querido Fiuk. Por quê? Qual é o problema, cansei, cara? Cansei. Sou fã do Fiuk. Cansou do quê, cara? Cansei do Fiuk, cara. Mas o que ele te fez, cara? Cansei, não aguento. Ouviu muito. Eu acho que sim. E ouvi também, vi muito também. Rodeado cansei, de mulheres, cansei. Sempre rodeado de mulheres. Tem o pai famoso. Cansei. E só fala bobagem. É que nem o Henrique Cristo. 14h11, Juliana Didone e Bruno Mazeu beijam muito em Praia do Rio. Olha, esses dois aí, ó, ainda vão fazer as cenas do verão. É, será, mano? Tô confiando, tô apostando nisso. A equipe tá apostando nisso. Tô apostando. 15h08, Nicole Balls curte praia com o namorado no Rio. E o namorado é a reserva do Vasco. É, reserva do Vasco. Isso mas aí. Ela é titular em qualquer... No meu time, ela é camisa até. 16h56, Bárbara Evans e namorado vão à praia em Cabo Frio. Bárbara Evans é a... gosto de Cabo Frio. É a filha, né? Muito gostosa. 17h34, grávida, Priscila Pires curte praia no Rio. É importante, né? Levar o barrigão pra tomar um sol. Essa é do ex-BBB. Essa é do ex-BBB. Que tem BBB, vai começar a BBB. Já era gorda antes de engravidar. Eu vou ver todos os Big Brothers. Dois minutinhos, Girina. Eu vou até perguntar pro Geiso. Geiso, dois minutinhos atrás. Agora são 6h17. Dois minutos atrás. Dois, não mais do que isso. 12. 18, 16. Dois minutinhos, Geiso. Tá certo, agora são 18h18, né? Virou o relógio pra 18h18. Acertou, Gés, acertou. Vou te tô vendo aqui no meu óleo diesel. Era 18 e 7, galera. Thiago Martins joga futebol aí na praia. Ah, futebol é legal. O Thiago Martins é aquele que tá sem camisa sempre. Não, não. Ele é Humberto Martins. Ah, quem é o Thiago Martins? Esse é um que fez uma novela. Pô, vou contratar o Gés, cara, pra mim aqui. Não, peraí, vamos a informação até o fim. E que novela, Gés? Ele fez o Morde e Assopra. E fez também a Cidade de Deus. Olha aí, cara, o cara é bom, velho. Tá, cara, ele só assiste TV lá, não dá movimento no barco, na rua. É que a RBS fica ligado o dia inteiro. É, lá, é o 12, e aí ele tá ligado, tá certo. Vê tudo, vale a pena ver de novo. Eu vejo a Malhações, eu vejo a novela. Tipo, o jornal da RBS. Sim, aí a novela da 7, o jornal Nacional. A Vida da Gente, meu. É isso. Que vai se passar na Zona Norte. Isso, e depois tem a novela das 9, depois o programa do dia. Depois a novela das 10. E depois... Depois eu coloco no 66. É, né? Segunda-feira tem uma coisa, terça-feira tem outra coisa. Coloca no 66. Depois eu coloco no 66. É esperto, que é o 66? Canal Brasil. Aqui ali pela uma tem uns filmes de... Como era gostoso. A Dona Rose vai dormir. Tem net lá, gente? Gato. Isso. Eu vou dedar, hein? É Lexus? Ou é Azebox? Eu vou dedar, conheço o pessoal da NET, eu vou dedar, hein? Não, mas falei com eles. Vou falar com o engenheiro Félix, meu amigo engenheiro Félix, e vou dedar, hein? Tu tem um firmware novo do Lexus? Ou... Não é isso não, meu. Não, pra tem passar no firmware pra dar uma... Que é isso, rapaz? Que isso? É crime, cara. Eu puxei o cabo, meu. É crime? Tu tá usando um troço que não tá pagando, é crime. É absurdo mesmo. Né? Eu acho. Tu acha absurdo? Você tá perguntando pra quem, gente? Pra mim? Tu tá olhando pra mim e perguntando pra quem? Mas tu não baixa a música? Não. Não. Compra CDs, pirata? Não. Claro que não. Nunca foi num camelô? Não, nunca fui. Já fui, já passei na frente do camelô, mas nunca consumi. Eu nem passei não no camelô. Ah, nunca foi no centro de Porto Alegre, centro de Floripa, cheio de camelô? Também não. Pode perguntar o que tu quiser que eu vou negar agora. Cara, você tem um projeto que muda a vida de um monte tu de é gente. Homem, tu é homem? É o projeto. Eu nego. É o projeto Pescar, velho. É o Sheraton de Porto Alegre tá abrindo inscrições pro projeto Pescar 2012. Foi um sucesso no ano passado. A gente falou aqui no Pretinho. E aí a procura foi absurda. Demais. A Daniela Lontra, que faz, enfim, que cuida dessa área lá no Sheraton aqui de Porto Alegre, tá avisando a gente que esse ano tá abrindo de novo inscrições. Dia 4 é amanhã, se eu não me engano. Isso, 4 é amanhã. Amanhã. Popular, até amanhã. Dia 6, que é... Depois de amanhã. É 4, 5 sexta. E 6. Você pode se inscrever das 9 ao meio-dia, das 2 às 5, no Sheraton de Porto Alegre, no Shopping Moinhos de Vento, subsolo 1, Doca 2. O cara, para fazer a inscrição, precisa de carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Para qualquer dúvida, o telefone é o 2121-6039. Para quem não sabe, é um curso lá para pessoas com muita dificuldade, enfim, de financeira. É para fazer um curso de profissionalização em turismo e hospitalidade para adolescentes de ambos os sexos, que vai esse curso de março a dezembro. Telefone, então, para tirar todas as dúvidas, 2121-6039. Fala com a Ana Paula ou então no e-mail anapaula.guedes@sheraton.com. Vou repetir o telefone, 2121-6039. 30. Boa, Marcos Piangers. Ainda hoje no Pretinho Básico, eu tava dando uma banda aqui, uma olhada no meu material. Ainda hoje no Pretinho Básico, eu vou ler um texto que vai ser uma chapuletada do lado da orelha de qualquer ser humano que esteja nos ouvindo. É aquele texto, graças, da tatuagem? Não. Precisa de trilha? Não, vai precisar de trilha, não. Não, fica tranquilo. Você já viu a tatuagem do Taquari? Sim, tá no blog do Pretinho, claro. Graças. Texto mais bonito pra mim desse. Estive conversando com o Taquari, hoje o Taquari disse que está inacabada a tatuagem. Graças. Nós vamos colocando as etapas do término. Ele não gostou da fonte que usaram no Graças. Aí ele não gostou muito. Falta as bolas. Aí quando o Winston Churchill fez 80 anos. Eu tenho só isso de RBS. Um repórter de menos de 30 anos foi fotografá-lo e disse: Senhor Winston! Sir Winston! Espero fotografá-lo novamente nos seus 90 anos! Pimpão, todo pimpão, papai. Tomou do lado da orelha. Por que não, meu rapaz? Você me parece bastante saudável. Ah, moleque! É certo que eu vou estar aqui, diz o Winston. Winston? Ah, agora não vou saber. Não. Tem uma história bota parecida. Bota no Google aí, Winston. Churchill. Não sei se sei lá. Pois não, Marcos? Só um pouquinho, já te atendo. Fala, Geis. Não, tô vendo... Ah, não, então só um pouquinho. Fala, Marcos. Fala. Era uma festa de aniversário, não sei se do Groucho Marx. E o Woody Allen foi convidado. Que velho. E o Woody Allen disse assim, não posso ir na tua festa de 70 anos, mas espero que na minha festa de 70 anos você possa estar presente. Bah, boa. E aí o Churchill? Morreu aos 91. Bah, velho! Mestre, hein? Demais. Que loucura. E tu, gente, tem o que dizer? Mas cantadinha aqui. Beleza, vamos ver. Cantadinha do Verões, sempre tem que ter cantadinha. Vai chegar na muito gatíssima, sei lá, olhar no olho dela, vai ter gatíssimas. Me chama de mural, cola em mim, diz que me curte, me compartilha o seu amor. Facebook. Boa, hein, Jesus. Gatíssimas, diga-me como te chamas, que te adiciono no Facebook. Boa! Não é aquela de que te direi como é que é. Como é que é essa? Sim. Amigos, eu gosto de ditados, né? Sim. Amigos, negócios do lado. Gatíssimas! Eu não sou um negão cheio de paixões, mas eu tô querendo te catar. que era isso? A Pegodias. Não, tá. Qual banda, gente? Era do Netinho, aquela? Não. Vem, negão, cheio de paixão. Ticatá. Companhia do Pagode, não? Ah, os morenos. Os travecos, né? Os travecos. Gatíssimas, eu não sou vestibulares. Mas você já ganhou uma vaga no meu coração. Pela cota de lindezas. Boa. Eu gostei. Agora eu fiquei pensando, como é que é o e-mail dos travessos? Os travecos.com.br, não é? É que é travessos, não, é travessos com dois S. Desculpa. Seria essa, fosse com C cedilha. Desculpa. Os travecos. Então. Manda um e-mail pra mim, é marcinho@ostravecos.com.br. Ô, meu, a Fê Amorim mandou um e-mail pra gente aqui. Grande Fê. Ela pede pra que eu leia e eu faço questão de ler. Olá, pretinhos, meu nome é Fernanda, sou de Floripa, estudo direito. Escutei o que vocês falaram sobre os advogados no programa da Uma da Tarde e senti um misto de surpresa e decepção ao escutar o que o Fetter disse. Lembra o que a gente falou, né? A gente ficou naquela, pô, que o advogado coloca antes do advogado, antes do ser humano vem o advogado que tava vibrando lá por ter livrado da prisão duas pessoas que foram responsáveis por matar outras duas pessoas no trânsito, enfim, tudo isso. E aí eu falei que a advocacia era a única profissão em que o profissional vinha antes do ser humano. Aí segue a Fê aqui, ela disse, me senti surpresa, pois nunca havia pensado desta forma, e decepcionada, pois percebi que a frase está correta. O que percebo, pelo menos na minha turma, é que muitos dos alunos estão cursando direito simplesmente porque o pai já tem um escritório, ou então porque poderão ganhar muito dinheiro com a profissão. Eu estou cursando direito, pois acredito em vocação. E talvez por pura utopia, eu acredite que poderei minimamente ajudar a melhorar o mundo. Fiquei pensando por um momento no que o Pi falou. Quero acreditar que aqueles advogados não querem simplesmente absolver aquelas pessoas, eles só querem abandonar, ou melhor, abrandar a pena. O que me deixa triste é que, infelizmente, as pessoas que se formam pensando no dinheiro que podem ganhar na vida, normalmente vão para a área criminal. Tive um professor que só anda de carrão e ganha muita grana e ele só defende assassino. Quando consegue uma absolvição, o pagamento é muito maior. É nesse momento que o advogado deixa o ser humano de lado por causa do dinheiro. Eu estou cursando direito, mas não quero ser advogado, pois eu ainda tenho os meus princípios. Pena que nem todos pensem assim, mas ainda existem aqueles que o fazem e que fazem o curso por vocação. Poucos, mas existem. Mas tem os bons e os ruins em tudo que é profissão. Putz, ao mesmo tempo que eu li aqui, me brotando um monte de ideia para falar, não queria interromper o texto da Fê, mas é isso, a vida é essa, né, cara? Tem o bom e o ruim, cara. Tem o jornalista que aceita dinheiro pra falar bem de alguém. Não é essa questão. Tem um engenheiro que diz, se a gente fizer com esse material é tanto, mas se a gente pagar esse material aqui, mas é que não, a gente vai ganhar tanto mais. Desculpa, mas as coisas não são comparáveis dessa forma, cara. Porque isso aí é um passo fora da linha. O advogado está ali no exercício da função legítima dele, ganhando pra defender o réu, e tá ok. Ele não tá picaretando. Mas não tá sacaneando, entendeu? Ele tá ali realizando a função dele, né? Mais na área criminal essa aí, né? Tem outras áreas em que o advogado atua e que aí não... Aqui o caso é específico da área criminal. Tão brutal assim como essa cena. Tem que defender seus clientes, estejam eles certos ou errados. Mas tem muito advogado que desiste dos casos. Tem muito advogado que desiste. Porque vê que não... O caso Nardoni lá... vários advogados já abandonaram o caso, porque... Mas por quê? Mas porque viram que não ia ter saída. É o caso do Bruno, do goleiro do Flamengo também. Mas é que se o cara é bom... dois, três meses os caras vão... Se o cara é bom e se o cara tá interessado em dinheiro, o cara vai e acha uma brecha e consegue lá uma absolvição, consegue entrar com... Há brechas e na chave. Provavelmente abandonaram o Bruno porque acabou o dinheiro dele, né? Provavelmente, claro, né? Mas acho que não é o caso dos Nardoni. Ou aquele outro que estuprou um monte de mulher no consultório... Foram protelando agora, depois de anos, foi preso. O outro que assassinou a namorada lá do diretor do Estadão, depois de muito tempo foi preso, porque tem dinheiro, vai protelando. O Maluf tá cheio de processo nas costas, empurrando todos eles com a barriga até hoje. Imagina os advogados do Maluf que já não quantas vezes já não enriqueceram. Que nem o caso do médico do Michael Jackson, né? Mas ok, velho, é a profissão dos caras. O cara nós não estamos aqui para julgar. Mas é muito triste. Não estamos aqui para julgar. É isso aí. Teoricamente, eu não sei se esse é o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, é avaliar a qualidade do serviço prestado pelos advogados. Porque tem muito advogado que é cúmplice, né? Que não só está defendendo o seu cliente, como deveria todo mundo ter o direito de ter um advogado de defesa. Todo mundo, né? Todo mundo tem o direito, tem um cara lá me defendendo. Mas muito advogado é cúmplice no crime, né? Sei lá, deixa passar informação. Sim, sim. Droga, sim. Acaba se tornando cúmplice do crime por conivência, né? Por, até porque tu tá lá defendendo o cara e tu sabe o que o cara fez. Só tu de verdade sabe o que o cara fez. Um cara que é procurado pela justiça e o advogado tá defendendo ele, e o advogado sabe onde ele tá. E esconde a informação. Pô, é muito louco. Sim, vai. Muito louco. Mas pra você que é advogado, por favor, fica aqui o nosso abraço e o registro de que a gente não tá julgando, só estamos comentando e que não deve ser fácil a vida do cara. Vamos combinar, né? Não deve ser fácil a vida do cara. Pô, o cara deve deitar a cabeça no travesseiro. Quando consegue dormir, deve demorar pra dormir. Deve entrar naquele carrão e dar uma... Não, quando consegue dormir, quando consegue dormir no sentido de que tem muita coisa pra se preocupar, deve desembarcar em Cancún, né, quando o ar-condicionado emperra ali no 28, não é fácil, viu? Não faz assim. Não faz assim. Tá importado dele é difícil. E TVA, você já viu? Primeira classe, tomando champanhe, né, cara? Viram quando tá em TVA? Pô... Olha, cara. 6:30, quem é que tem a menorzinha aí? Vamos ver, Gagê. Vai, Pianjas. Tem uma menorzinha. Teodoro morreu de tanto beber cachaça. Pobre do Teodoro, cara. 2 dias depois, no enterro, um amigo vira pro outro: olha ali a cara do Teodoro. Que aparência horrível. E o outro vira pra ele e fala assim: também não faz 2 dias que ele não bebe. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Ó, tem um parceiro vendendo uma barbada aqui, um carro super inteiro, é um Santana 1.6. Estão me vendendo? 1989, Santana. Não, tu é 1889, Santana. Com ar quente, desembaçador traseiro, alarme, pneus seminovos, o cara tá pedindo 5.500. O motivo pelo qual estou vendendo o carro é que mamãe quer tirar carteira de motorista e acha que é melhor dirigir um carro menor, pois acha que é mais fácil. Como 1.0, por exemplo. Enfim. É, nenhum é mais fácil pra mamãe. Essa é a verdade. Para a mamãe, nenhum é mais fácil. Mamãe! Avisa pra ela. Aí o e-mail do parceiro é vendocarrodopapai@hotmail.com. O carro tá em Pelotas. vendocarrodopapai@hotmail.com. Tô vendendo minha prancha de surf, é uma Index Crown 6.5. Com bloco Bennett Foam, Shaper Gilberto Nogueira, tá zerada. Deve, tô pedindo R$450. E a pancha tá em Guaíba. Vem a nado, vem a remo. Envio fotos pelo e-mail indexsurf@gmail.com. Mano, tá bom, meu? Ou joga da de Guaíba com uma corda. E vem vindo. Joga, vai indo, soprando. É. Aí o outro vai... Vem vindo. Ou é mesmo. Ou vem no catamarã. Mete no catamarã. Dá pra fazer pega aí. Sandboard, como é que é? Boa. Atrás, é wakeboard. Wakeboard, né? Isso. Wakeboard, show de bola. Tamo alugando bebê agora. Show de bola. Você que tem bebê e que, em vez de deixar numa creche, quer ganhar um dinheirinho extra... Aluga pra o Mickey Tim Baby Sister. Não é sister, é sitter. Sister. Baby Sister. Sister. O que acontece? O que acontece? Nós realocamos o seu bebê pra pessoas que querem pegar uma fila no banco com prioridade, pegar um avião com prioridade, entendeu? Pegar uma lotérica, pagar uma conta rapidamente com o bebê no colo. Nós realocamos esse bebê. Tu deixa lá 8 horas do teu bebê. Exatamente. Não, mas quanto tempo? À disposição. À disposição. O dia inteiro? Depende. É que nem creche. Só que em vez de você pagar, você ganha dinheiro. É a melhor creche do mundo, gente! A creche do tio Almir. É a creche do tio Almir. Não, Almir, Almir repensa. Não, é babysitter. Sister. Quando... Não, não. Aí vem, ó, deixa teu filho, vamos supor. Tem lá o Amaral, tá com o filhote pequeno. Boa. Deixa lá, veio de Mendo Gonçalves, deixou ali. né? Pô, a gente bota lá, tipo uma prateleira. Ah, fica na prateleira. Pra fica pra cabeça sentadinha. Prateleira sentadinha. Aí a cara escolhe mais bonito. Vem um office boy na motoca, loucão. Seguinte, tem que pagar umas contas. Pagar umas contas, quanto é que faz 2 bebês aí pra mim? Ah, 50 contos, 2 bebês, beleza? Pega os 2 bebês. Paga as contas, pega a melhor fila, né? A fila do preferencial. Paga as 2 contas, volta e devolve. Tranquilo. Ali, tá, mas e aí, tá... ali 50 contos já entrou pra a nós. A Mickey se responsabiliza pela alimentação do bebê? Tudo. Se responsabilizando tudo. Você fica 100% tranquilo. E o que imagina, o que come o bebê durante o dia? É várias coisas de qualidade nutricional. Ovo frito. Por exemplo. Não, você vai ficar... croquetinho. Vai ficar tranquilo, você pode ficar tranquilo. Alimentação, eu tô dando garantias, né? Eu preciso ter garantias. Mas tem garantia, querido. Pode ficar tranquilo. Sim, mas quem é garantia? Guarda a dona Rosa. A garantia lá. Sou eu. Sou eu a garantia. Pode ficar tranquilo, querido. Graças. Gente, última notícia. Última notícia. Graças. Graças. Só tá rindo com a gente quem entrou no blog do Pretinho hoje, pra ver, a né, cara? A tatuagem do Graças. Só tá rindo com a gente quem viu. Ô, querido, última notícia. Pois não. Tá chegando hoje em Florianópolis. Você tá botando a mão no ouvido, assim? É o ponto, ponto. Tá chegando hoje em Florianópolis, Rubinho Barrichello, pra passar o Réveillon em Floripa. Última notícia de última hora. Voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádio Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ouvindo pelas antenas da Atlântida, por suas frequências e o mundo inteiro ouvindo pelo atlântida.com.br e pelos aplicativos da Atlântida para seu smartphone. 18 minutos para 7. Fala aí, doutor Alceu. Doutor Pedro. Oh, ainda tô com saudade. Perini, oh, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Sobrou uns espumantes Perini pra gente lá, doutor Alceu? Tá, sobrou três aí. Sobrou três, vamos doutor Alceu. Vamos tomar hoje, mas doutor bebeu Alceu. Qual que não bebeu o Perini, doutor Alceu? É que eu comprei 10, né? Ah, bom, doutor Alceu. É, tá bem, muito bom. E aí, doutor Alceu, qual doutor, é a boa? Doutor Pedro, Havaí já tá em vento, doutor Pepe. Que bom, hein? Vem tomar uns vinhos. Não. Falando o Perini. Vai fazer a pré-temporada, né, doutor Alceu? É, que é isso. Mas os dirigentes vão tomar os vinhos, doutor Pepe. O Grêmio vai fazer em Bento também? Também. O que Bento Rosário tem de tão especial? Deve ter um CT impressionante, melhor que o do São Paulo. O clima. Não sei, pergunta pro Maurício aí. Eu acho que o clima da cidade é bom e a rede legal, hoteleira é, também é boa. Tiros. Claro que é, meu. É isso. Doutor Pepe. Poder. O poder do Tiroso desestabiliza. O Tiroso desestabiliza. Tá, tem uma mesa assim, rola um Tiroso, ela balança assim, cara. Ninguém acredita mais. O Silas foi demitido. Ah, não! Cara, eu acho que o Silas foi demitido mais vezes do que contratado. Tava no Al-Arabi do Catar. Meu Deus. Quem é o técnico do Havaí? É o Obelha? É o Silas agora. É quem? O Mauro Obelha. Mauro Obelha. Ovelha. Ovelha. Toninho Cecílio, não? Não. Saiu um pouquinho antes do Havaí. É o Brito, caiu o Cecílio. A Débora não te informou? Será que machucou, Brito, não? Olha a informação, acho que... Olha, Débora de Oliveira, olha sempre aí a informação na ponta da língua, Débora de Oliveira, hein? Caiu o Cecílio, Brito. Olha a Débora informando o Toninho Cecílio, não é mais técnico do Havaí, hein? E começou a copia, doutor Peter. Era a Copa São Paulo. Que beleza. O Inter já jogou hoje e já ganhou do Confiança. O time do Confiança entrou sem confiança. O imbatível time do Confiança. Foi 2-1 pro Inter. Pro Inter. Conseguiu tomar um do Confiança. Era isso, doutor Peter. Tá bom. O time do Sem Confiança estreia amanhã na Copinha. Tá bom, doutor Alceu. O senhor lembra no início do programa que eu prometi que leria um e-mail que faria a nossa audiência chorar? Vamos botar a trilha então. Posso? Não precisa. Vida é chuva, é sol. Não precisa também de trilha, cara. É só prestar atenção no texto que já é bastante emocionante por si só. Entende? Olha o que eu consigo. Ninguém tá vendo, Geiso, o que tu consegue. É rádio. Cala a boca, Geiso. Dá uma biaba do lado da orelha do Geiso pra mim que tá mais perto aí, Amaral. Do ladinho ali. Isso. Acabo de haver, meu. Pai deixa 28 lições de vida aos filhos antes de morrer. Quando soube que tinha poucos meses de vida por causa de um câncer, o professor de gramática inglesa Paul Flanagan só pensou em seus filhos Thomas e Lucy. Em vez de sentir piedade de si mesmo ou entregar-se à tristeza, Paul escreveu cartas, deixou mensagens gravadas em vídeo e até comprou presentes para serem entregues às crianças em seus aniversários futuros quando ele não estivesse mais aqui. Que loucura, né? Separou também seus livros preferidos e dentro deles deixou bilhetes dizendo por que havia gostado de lê-los. Ele deixou também um texto no computador da família resumindo as reflexões que nortearam seu modo de viver em 28 itens. E aqui estão. Posso ler? Pode. Todos um atrás do outro. Leio um pouquinho agora. Não, deixa um pouquinho para amanhã. Porque é um melhor que o outro, né, cara? São, né? Então disse o Paul para seus filhos. As três virtudes mais importantes são lealdade, integridade e coragem moral. Seus amigos os respeitarão, seus empregadores o manterão no emprego e seu pai será muito orgulhoso de vocês. Seja cortês, pontual, Diga sempre por favor e obrigado e tenha certeza de usar o garfo e a faca da maneira correta. Os outros decidem como tratá-los de acordo com as suas maneiras. Seja generoso, atencioso e tenha compaixão quando os outros enfrentarem dificuldades, mesmo que você tenha seus próprios problemas. Os outros vão admirar sua abnegação e vão ajudá-lo. Mostre coragem moral. Faça o que é certo, mesmo que isso o torne impopular. Isso é muito difícil. Mostre humildade. Tenha a sua opinião, mas pare para refletir no que o outro lado está dizendo. E volte atrás quando souber que está errado. Aprenda com seus erros, você vai cometer muitos. Então os use como aprendizado. Se você continuar cometendo o mesmo erro ou se meter em problema, está fazendo algo errado. Evite rebaixar alguém para outra pessoa. Isso só vai fazer você ser visto como mal. Se você tiver um problema com alguém, diga a ela, pessoalmente. Divirta-se. Se isso envolve assumir riscos, assuma. Se for pego, coloque suas mãos para cima. Doe para a caridade e ajude os menos afortunados. É fácil e muito recompensador. Sempre olhe para o lado bom da situação. O copo está meio cheio, nunca meio vazio. Toda adversidade tem um lado de bom, se você procurar. Faça seu instinto pensar sempre em dizer sim. Procure razões para fazer algo, não as razões para dizer não. Seja gentil, você vai conseguir mais do que você quer se der ao outro o que ele deseja. Comprometer-se pode ser bom. Sempre aceite convites para festas. Você pode não querer ir, mas eles querem que você vá. Mostre a eles cortesia e respeito por seu desejo. Nunca abandone um amigo. Sempre dê gorjeta por um bom serviço. Isso mostra respeito ao profissional. Sempre trate aqueles que conhecer como seu igual, estejam eles acima ou abaixo do seu estágio na vida. Sempre respeite a idade, porque idade é igual à sabedoria. Falamos do vô Hugo hoje, né? Esteja preparado para colocar os interesses de seu irmão à frente dos seus. Orgulhe-se de quem você é e de onde você veio, mas abra sua mente para outras culturas e línguas. Boa essa, hein? Seja ambicioso, mas não apenas ambicioso. Prepare-se para amparar suas ambições em treinamento e trabalho duro. Viva o dia ao máximo. Faça algo que o faça sorrir ou gargalhar. E evite a procrastinação, que é o deixar para amanhã. Ah, sim. Tá ligado, Geiso? Sim. Dê o seu melhor na escola, Geiso. Sim. Sempre compre aquilo que você pode pagar. Nunca poupe em hotéis, roupas, sapatos, maquiagem ou joias. Mas sempre procure um bom negócio. Você recebe por aquilo que paga. Nunca desista. Meus dois pequenos soldados não têm pai, mas são corajosos, têm um coração grande, estão em forma e são fortes. Vocês também são amados por uma família e amigos generosos. Vocês fazem o seu próprio destino, meus filhos, então lutem por ele. Sempre lembrando que aqui é o pai deixando uma carta para os seus dois filhos. Nunca sinta pena de si mesmo, ou pelo menos não sinta por muito tempo. Chorar não melhora as coisas. Cuide de seu corpo, que ele vai cuidar de você. Aprenda um idioma, ou pelo menos tente. Tenha carinho pela sua mãe e cuide muito bem dela. E por fim, nunca desapontem seus filhos. Cara, é demais o texto do nosso querido Paul Flanagan. Isso aí lembra o filtro solar do Pedro Bial, né? Em vários momentos lembra o filtro solar, a letra do filtro solar. O Magrão, né, que descobriu que ia ter câncer, vou deixar alguma coisa meus filhos. É carola, é careta, mas a vida é carola e careta, cara. E ainda mais, a vida é sentimento. Frente à morte, né, cara? O cara tem essa capacidade. A sensibilidade se aflora, né, cara? Aflora a sensibilidade, o cara que tá de frente pra morte. Sabe que vai morrer daqui a alguns dias, que vai deixar uma família. Então tudo que ele escreve tem um peso maior, né? E a gente, quando se dá conta da finitude, né, cara? Tudo é muito rápido. Davi escreveu sobre isso esses dias na Zero Hora, sobre as vidas que vão passando, né? A tua vida com a tua ex-namorada já é uma vida que não volta mais, já era, já foi. Daí passaram-se tantos anos, e aí mais tantos anos vão vir, e vão passar muito rapidamente. Quando tu vê, tu vai estar velho, quando tu vê, tu morreu. É tudo muito assim. Isso se tu der sorte de não ter um câncer, de não ter um ataque cardíaco, um acidente. Enfim, né, cara? É tudo muito louco, velho. Tudo muito louco, tudo muito rápido, tudo muito agora e aqui. Tem que saber viver. Tem que saber viver. Agora, mas é muito legal ter que dar atenção pra texto como esse, porque a gente fica querendo saber qual é o sentido da vida. É. Na verdade, o sentido da vida... Quem sabe a vida é da vida a razão. Quem sabe a vida é da vida a razão. É o momento xarope, né? O cara fica naquela, pô, e agora, né? O que eu vou pensar? O que eu vou dizer? Botar esse texto aí no blog do Pretinho, mano. Boa, é verdade. Toma aí 12 toques por minuto. Maurício, a cara do Maurício, cara. Não, eu tenho o link da matéria. Boa. Tiroso. Ah, vai passar o fim de semana. Vai inventar uns 28 de busca desgraça. A avó vai passar o fim de semana na casa do filho. Depois de cuidar da netinha o dia todo, ela decide cantar músicas de ninar. Ao lado do berço dela. Na terceira canção, a garotinha interrompe. Vó, a senhora pode cantar lá fora, eu queria dormir. Telefone toca às 4 horas da manhã na mansão de um famoso advogado. Olha aí. Alô? Doutor, pelo amor de Deus, eu preciso falar com o senhor. Mas isso é hora de ligar pra minha casa, eu sou um importante advogado. Passe amanhã no meu escritório que eu lhe atendo. Não, doutor, não. Eu quero te contratar agora mesmo. Olha, meu amigo, eu vou lhe dar o endereço do meu escritório e... Não, eu sou muito rico, eu sou bilionário. Eu pago o que o senhor quiser. Me ajuda, doutor. Tá bom, tá bem. Que barra. Mas eu vou ajudá-lo. Afinal, o que o senhor fez? Eu matei um homem covardemente. Pode parar. A frase correta, estão falando por aí que o senhor matou um homem covardemente. É uma crítica. E aí a gente tava falando agora há pouco sobre isso. Na piada tem 3 pontinhos aqui, ó. Acho que amanhã a gente continua. Há uma cena clássica. O advogado. Num júri, enfim, em Porto Alegre, não vou dizer o advogado, não vou dizer nada e tal, mas é que, em que o júri, eu acho que o Neto contou isso pra nós aqui, que o júri tava ali já pronto pra condenar o réu, e o advogado olha o relógio, olha pra porta e diz: a vítima que vocês estão dizendo que este homem matou vai entrar pela porta daqui a 5 minutos. Aí todo mundo no tribunal, aquela situação, aquela cena. Olha, e aí, durante os 5 minutos, cara, todo o júri, incluindo o próprio juiz, ficou esperando. Olhando pra porta, procurando a pessoa que entra. Aí no final o advogado falou: se todos vocês ficaram olhando pra porta, esperando que a pessoa entrasse, é porque vocês não têm certeza de que ela está morta. Se tem dúvida, não pode condenar. E aí, Geizu, o que que tem aí? Uma piadinha do gurizão chegar do colégio e corre pra chegar, contar pro pai uma novidade. Tá? Papai, nada. Hoje a mamãe pediu pra escrever sobre os nossos heróis, nada. Nossos modelos, assim, de vida, que a gente acha muito irados. Eu escrevi sobre o senhor. Demais, gente. Verdade, filhos. Nossa, nem sabia que você me admirava tanto, meus filhos. Não é bem assim, tá ligado? É que eu não sabia escrever Arnold Schwarzenegger. Eita, gente. É piadinhas. Nosso ouvinte... Faz tempo que o Arnold Schwarzenegger não é herói de criança, né, cara? Muito. Hoje em dia é Steve Jobs, o meu herói, tá ligado? Ah, herói de criança. Quem é o herói? Herói de criança, cara? Harry Potter. É o latino, não, meu. Não, herói de... sei lá, filme, cara, de ação, não tem mais filme. Último, de ação. O herói do meu filho é o Fernandão. Triple X. Fernandão. Olha, bom jogador, hein? Boa tarde, por favor, não falem meu nome. Desde sexta-feira ouço vocês falarem que Santa Catarina está lotada, né, Almir? Tá lotado de gaúcho. Tá lotado. E carioca, tá, e paulista. Lotado. Também concordo. Inclusive, o meu namorado também está lá com sua ex-mulher e toda a família. Ou melhor, agora ele é meu ex-namorado, que está lá com sua ex-mulher, que já deve ter voltado a ser atual. Como assim, mano? Ele foi, olha a loucura, ele foi levar a ex-mulher e as filhas na quarta, na quinta-feira, e disse que voltava na sexta à noite. Não voltou até hoje. Mas até agora nada. Acabou passando o ano novo lá, acreditam? Pergunta nosso ouvinte aqui. Eu acredito. E sempre mandando mensagens, pedindo desculpas, que me adora, que vai voltar, que queria estar comigo. Te adoro! Besteira, diz ela. Bullshit. Aqui ele ouvia o programa todo dia. Não sei se em Floripa vai ouvir, sabe? Como é que é? Sol, praia, mulher bonita. Bom. Ocupai Jurerê. Já que era pra piorar, o celular dele tá sempre fora de área. Feito! É que ali na Pachá não pega direito. É, né? Na P12 ali não rola. Na P12 não pega bem o sinal. Queria compartilhar com vocês esta situação. Como é o nome dela? Ela pede pra não dizer. Ah, lógico. Beijo, Ana. Valeu. Foi mal, olha, foi aqui, mal, ó, tem uma baita dica aqui, ó. O Magrão tá fazendo uma topique pro show do David Guetta em Capão da Canoa. The world is mine. Que ele passa em todos os hotéis em Capão de... É uma topinga. Hotéis e pousadas. Passa por Osório, Tramandaí, Imbé e também o centro de Capão. Então o nego vai de topique, toma todas no show do David Guetta, não morre. Topinga, pinga. Não morre e não mata ninguém no trânsito, que é mais importante. Bom, motora também não pode tomar. Motora não pode tomar, né? O cara é profissional, né, tio? Claro. É o da van lá, né? Então é o seguinte, ó. J.Rodrigo_Sena. @yahoo.com.br. Nossa, o sobrenome é bom do motor. Não pode ter curva. Passou pelo controle de qualidade, produção? Não. Não? Boa, não. Produção. David Guetta fez a música do Tiroso, né? Mas é legal a iniciativa. Tá, então repete aí o e-mail dele: j.rodrigo_cena@yahoo.com.br. Mas consegue o ingresso, meu? 40 pila. Não consegue? O quê? De grátis. Pro David onde? Guetta? Pra esse negócio aí. Não, fala com o Cadê, o Cadê tem. Eu tenho, eu tenho um monte aqui. Não, tu não vai no David Guetta, né? O David Guetta. Aliás, vocês viram o probleminha que deu no Rio de Janeiro, lá no Réveillon, com o Latino e com o David Guetta? Sim, era tu que tava lá, Almir? Exatamente. Tava lá na... O gringo mandou sair, ó. Direção de palco, Almir. Sai fora, queridão. Gringo mandou sair, o gringo que manda. Não, aqui. Detalhe, né? Ele tava gravando o DVD dele, né? Caramba. O Latino tava gravando DVD, o DVD dele. O que aconteceu? Faltavam quatro músicas pra terminar o show e o David Guetta embora. Eu tenho que entrar agora porque é o meu horário. Aí tira o cara, senão eu não toco. Cortaram o som do Latino. O que tu faria, Amaral? Não vai ter... Não vai ligar, o DVD ficou bonito. Pagou $500 mil pro David Guetta. O que que tu fazia, Amaral? Ficou com duro com o David Guetta. Pagou 50 mil pro Latino e $500 mil pro David Guetta. Diz que na hora da festa do AP, acabou. O que que tu fazia, Amaral? Responde, Amaral. Dá pra tomar uma massa antes? Oh, o DVD ficou show de bola no final. O DVD ficou bom, né, amigo? Paga as luzes tudo assim, ó. E começa David Guetta. É, sucesso. David, imagina, vai vender o CD do Latino com David Guetta no final. Participação com o David Guetta. Pega uma mulata, ó, pensei. Olha só, rapidinho. Extras do DVD do Latino, tá? O David Guetta lá atrás, na cortina do palco, lá assim, berrando, discutindo. Olha essa merda! O mundo é meu! Meu, pega uma mulata da Mangueira e manda pro David Guetta, ó. Interte o cara por 15 minutos. Vai lá. Interte o cara. É, mas isso aí. Se eu não gostar de mulata, manda o mulato. Acho que não vai. Interte por 15 minutos, cara. Vem aí a Voz do Brasil. Obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã, 1 da tarde, com o Pretinho Básico. Eu volto ao meio-dia com o Discorama. Tchau.